fazer um sobrevoo nas proximidades de Farol e retornar em seguida. Ok, ciente, está autorizado então o voo local, 500 pés, sobre o farol de Itapuã, mantendo a escuta da torre que opera em 18, acima ou meia dúzia, e a frequência do controle 19.8. Acione 0114, Mike. 0114, 19.8, 118, 18.6 agora, vai decolada de 07, curva direita, 500 pés, por pela praia, com 02 a bordo. Acionado 0114. Correto, Mike Golf Mike está livre do acionamento, táxi até a papai e chama pronto para decolagem. Pro 643, curve à esquerda na proa 120, reposto estabilizado. Esquerda 120, estabilizado no 643. Desça para 2.000 pés. 2.000, 643. 1.606, reduza para 2.00 nós. 2.00 nós, gol 1.606. Salvador, é o Mike Golf Mike. Prossiga, Golf Mike. Ok, pronto, é papai. Ok, tá livre até a papá. O Mike chame pronto pra decolagem. Mike, lá, pronto pra decolagem. 80 nós. Prossegue na mar e reduzir muito. Estabilizou no 805. No 805, chame torre 1 no 8 decimal, meia dúzia. 18, meia morante. Okay, that's copied. Clear taxi ahead and right turn on Juliet after Alpha and report on rolling point ready for departure. Citadel 9971. Roger, by Juliet, right turn Alpha and holding point runway 10. 2 Salvador, boa noite. Boa noite, 05, tá passando externo, visual, baixo e travou. Gente, gol no 805, livre pouso no 0, vento é 30 graus com 3 nós, ajuste padrão. Livre pouso, 1013, pista no 0, 1805. Oi, tá, mais o Mike, já para o posto de do Marcelo. Ok, o Mike Golf Mike decola da presente, sem interferir com o eixo de aproximação, dá 1 no 0. Afirmo. Gente, tá livre, decolagem com proa sul, o vento 30 graus com 3 nós. Ai, que isso, mano. Gente. O gol no 805, informação de tráfego, é um Robson 44, já decolou com proa sul, não interfere mais na aproximação, ok? Positivo, 805, pessoal, tráfego. O Mike Golf Mike, decolado aos 37, tome proa do farol de Itapuã, mantendo minha escuta a 500 pés, reporte pro regresso. Mike. No 643, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 1861, 643, bó. 4209, chame táxi. A chamada para o táxi, o 4209. Hospital 9908, chame o centro Recife, 133-25, alterne 125-1. 3325-251 com Recife, total 9908. Muito boa noite. Boa noite. Que vai prosseguir via linha do litoral até o farol da Barra, confirme. Afirmo, até o Pestana ali. Ok, chame agora o controle 198, o Mike Wolf Mike. Mike, tá volta mesmo. É? Então, Salvador, boa noite, voo no 643, estabilizado em ILS, embaixar trabalho. Boa noite, voo no 643. Continue na aproximação, aguardando a pista livre. O ajuste é padrão. O corredor Axé, reporte quando no farol da Barra. Mike. No solo aos 39, libere a direita, táxi via Alfa, mantendo minha escuta. Libere a direita, via Alfa, mantendo minha escuta, no 805. Voo 643, livre pouso, pista no zero, vento 30 graus, 2 nós. Livre pouso no 643. E uno no 8, decimal 612, voo no 606. 826. Corre, boa noite, uno 606, decimal 606. Voo no 606, ciente, reporte passando externo, é o número 2 agora pro pouso, o ajuste é 1013. Voo 1805, ingresse no pátio 3, primeira à esquerda agora naquilo, e fique atento a um Embraer da Azul, mantenha a posição, a retaguarda do tráfego e aguardando para prosseguir o táxi para o portão 03. Ok, ingresso à esquerda aquilo, mantém posição no pátio 3 atrás do Azul, aguarda do para o táxi, 1805. Externo, baixando travado, 1806. Ok, o no 606, aguarde pista livre e o ajuste é padrão. O voo no 643, no solo aos 42, libera a direita, mantenha minha escuta, táxi Alfa e Kilo. Mantenha sua escuta Alfa e Kilo no 643. Torre, o Azul 4209 está com 3 horas e 30, 118 a bordo, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Ciente, Azul, mantenha a posição e aguarde instruções. Ciente, mantendo aguardando. Voo no 606, livre pouso, pista no zero, vento 020 graus, 3 nós. Livre pouso, 606. O Azul 4209, táxi em frente, via pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, chame pronto para decolagem, o ajuste padrão. Gente, via pátio, Juliette Alfa, chamada no ponto de espera, o Azul 4209. O voo 1805, siga a aeronave da Azul, está autorizado a prosseguir para o portão 03. Positivo, segue a aeronave da Azul via pátio e ingressa para o 03. 1803. O Gol 1643. Ingresse no pátio 3, seguindo a aeronave da companhia, pátio de cargas, autorizado prosseguir para o portão 612. Pátio 3, vai seguir a aeronave da companhia, portão 612, 1643. Sideral 9971, observe the Boeing 737 after cleared lineup and wait for departure. Sideral 9971. Roger, clear lineup and wait for Sideral 9971. Gol 1606, no solo aos 45, táxi via Alfa, Kilo, para o Gate 5, mantendo minha escuta até o parqueamento. Ciente, Alfa, Kilo, Gate 5, Gol 1606. Roger, Lufthansa 511. Early departure, clear for takeoff. Wind is 030 degrees, 03 knots. 030 degrees, 03 knots. Salvador, Gol no 714. Boa informação, Charlie. Cruzando 180 para o 150. 34 milhas para a posição Mário. Salvador, Gol no 714. Seu 7 no 4, identifique, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, chegada a Mário. 2 mil no 0 no 3, na Mário, obrigado. Dial 9971, Airborne at 46, call departure on 19.8, have a nice flight, sir. 19.8, thanks, sir. Have you a nice weekend. Correio 4209, ponto de espera pronto. 4209 da Azul, autorizado a alinhar e manter o 1-0, aguarde para decolagem. Alinha e manter, aguardando o 4209. Sideral 9971, good evening, climb 2360, perform the departure mid-air transition, fly direct to leader intersection, radar control. Magic clear to runnable 360, fly direct to leader intersection, 09971. Azul 4209, está autorizado a decolagem da 1-0, o vento 080 graus, 3 nós. Gente, 4209. Ok, amigo, no retorno, mantendo 500 pés no meio do litoral. Reporte Pituaçu. Camarada através do Parque Pituaçu. 4209, decolado aos 49. Chame agora o controle 198 por viagem. 198? Controle Salvador Azul 4209, boa noite, curva na direita, não se escuta. Boa noite, 4209, contato radar de lá. Controle Salvador é o Michael Mike. Vai confirmar que chame torre 1 no 8, decimal 62. Rápido. Torre Salvador, é o papapapá, Mike. Mike, retorno direto pro pátio 5. Afirmo. Ok, dá presente, tá autorizado. Prossiga direto, chame na final pro pátio 5. O ajuste é 613 e o vento é 020 graus com 3 nós. Informe na curta final para o pouso. Ah, que mara na curta final. Controle Salvador, boa noite, São 32, 26, informação Charlie. Boa noite, 3226, identifique e desça ao 050, chega na Mari. 050, na Mari, São Mike. Avistado, Mike, na curta final, informe no solo controlado, vento 020 graus com 2 nós. Atente a possíveis obstáculos aí durante a aproximação. Ah, que sim. Que será frequency 133.25, enable 125.1. Mike, sou Lua 55, frequência livre, boa noite. Boa noite, obrigado, tá bom. Comente. Autorizado o IAC 3 para o 714? Afirmativo, reporte estabilizado. Formado. Azul 4209, chame o centro Recife, Uno 3325, alterne Uno 251. Alternando a secundária? 251. 258, boa. 1251. 251. Dan 3226, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro, 1-0 no 3, reporte estabilizado. Então, 1003, reportaria estabilizada, Dan 3226. Controle de Salvador, meu cordial boa noite, esse é o Dan 3600. Está atingindo o nível de voo 160, na proa da posição ITAP, estamos quentes da informação aqui, Charlie. O 3606, boa noite, identifique e desça ao 050. 3600, descendo para o 050. Está no LS, igual no 714. No 714, Torre 1, 1-8, decimal 612. 1862, obrigado, até mais tarde. Tá. 104, muito boa noite. Estabilizado, tava 7 travado. Gol 17 no 4. Boa noite, gol 17 no 4. Avistado o tráfego. Em livre pouso na 10, o vento é 020 graus com 2 nós. Livre pouso na 10, gol 17 no 4. Localizador até 3226. 3226, chame torre 1 no 8 decimal, meia dúzia. 86, obrigado. Salvador até 3226 no ILS, pista 10. Boa noite, até 3226, continue na aproximação, aguarde a pista livre. Boeing da Gol tocando a cabeceira no momento, o ajuste é padrão. Aguardando, até 3226.